Happy break, grafite, scratch, skate. É da periferia que vem ritmo e poesia. É da periferia que vem ritmo e poesia. Rap, break, grafite, firmão potencializa. União dos elementos, mas em primeiro Jesus Cristo. Na arte, na dança, no microfone eu insisto. Jovens, temos poder pra revolucionar. Quebre as barreiras da carne que Deus irá mostrar. Segue o skate, a manobra não para. Ralph Mini Street, irmão, então que tu me fala. Michael, tu falante, picape rodando os discos. O sweat dá o tempero, a banca aqui é de amigos. E quem quiser pode chegar e se deixar Deus vai tocar. O coração é o segredo, basta acreditar. A cultura segue e a alegria não para. Homens e mulheres com Cristo hoje não é coisa rara. O humor em branco traz desejo ao artista. Expresse o evangelho, irmão, você que grafita. Spray, cores, olhos, muita atenção. O que importa é o retrato, nem que suje a mão. Se você tem o dom, segue em frente, meu irmão. A cultura enriquece e continua firmão. E do muro pra rua, b-boys eu quero ver. Cadê vocês? Fortalece a dança e o hip hop faz ferver. Do passo ao giro, do flare ao moinho. Às vezes volto no tempo, me sinto como um menino que cresce, aprende e vive a vida com estilo. Me viro, prossigo, ensino e aprendo contigo. Aperfeiçoando a mente pra viver no infinito. Agora sei qual caminho, nunca mais triste ou sozinho. Como se fosse extreme game, é radical. Que era loucura pra mim antes, mano. Hoje é normal, como a chuva que cai ou a planta que cresce. Não precisamos do que puxa, aprende. Solta, enlouquece, a mente esquece. A marisia, amor. O bom é se livre de verdade, se enobrece, aquece, na realidade te fortalece. Braços, punhos de aço, globo terrestre, rotação, translação, tremenda apiração. As coisas do espírito são loucura pros que não são. Romanos 8:5 diria a sua conclusão. Das quadras de basquete, de bandeja, informação. O hip hop fortalece nosso som, mas é cultura de rua. Mostramos o quinto elemento, a consciência pura. Não insanidade, cidadania de verdade. Denuncia, protesta na rima em prol da igualdade, fervilham na festa, improviso, freestyle. Pense rápido, faz quem sabe, se sabe, não se cale. Harmonia entre instrumentos, alucinante na pancada. Cole fé em Deus, Jesus é nossa estrada sem quadrada. No século 21 não usamos armas. Pelo microfone, ideias levadas seguindo a espada. Munido de argumento, não é pano, mas é talento. De roupa larga e muita gíria, não se faz um movimento. Na dança e na arte de quem pinta, tá com a gente. DJs e seus riscos nos discos, clima quente. MCs no palco enquanto bala. Galera arremessa de três vezes, faz justiça, ideia é essa. Das quadras do street com break, um novo compasso. Basquetebol dançado no rap tem seu espaço. O carro também dança, mas não humilde sem pagar. A cultura enriquece se você não vacilar. Intercâmbio latino na pressão da suspensão. Lowrider enche os olhos, instigando a tensão. Nas quatro ou nas duas, low bike marca a presença. Pode ser inverno, mas a temperatura aumenta. Quebrando algemas visuais de quem condena. Black trança ou raspado, cada um tem seu esquema e estilo próprio de um mesmo gingado. Sem racismo aparece os frutos do trabalho. Na ativa mais de 30, batizado por Bambata. Soul Brothers Crew, salve rapaziada. Grafiteiros, b-boys, beatboxers, DJs, MCs. Deus os abençoe, a gente fica por aqui.